mal que hoje vai, na virada tá de volta. Tá de volta, tá de volta, o mal que hoje vai, na virada tá de volta. Tá de volta, tá de volta, o mal que hoje vai, na virada tá de volta. Tá de volta, tá de volta, o mal que hoje vai, na virada tá de volta. Tá de volta, tá de volta, o mal que hoje vai, na virada tá de volta. Sonha com crime e bope, não desperta do sono da morte. Vive de brisa e ilusão, se entregou à sorte. Quem era forte, hoje é tido tipo como Loki. Paralisou, estagnou, se entregou, não se move. O que resolve? A Bíblia ou um tiro de 9? Ver seu pivete crescer ou um crânio que explode? Quem tudo pode é aquele que nos fortalece. Quem não desperta desse sono pode crer falece. Entristece a minha alma ao ver vários manos que por uns sonhos de consumo estão se entregando, se acabando, se matando, se desesperando. Se tudo vale um sonho, então por que tem mãe chorando? Pela dor e sofrimento de perder seu filho, que na corrida pelo sonho agora está dormindo. Se vale tanto, fruta, pensa comigo. O que? Se esse sonho não está te levando pro abismo? Tá de volta, tá de volta, o mal que hoje vai, na virada tá de volta. Tá de volta, tá de volta, o mal que hoje vai, na virada tá de volta. Tá de volta, tá de volta, o mal que hoje vai, na virada tá de volta. Tá de volta, tá de volta, o mal que hoje vai, na virada tá de volta. E quem é crime, eu sou eu, cada um faz sua escolha. Não posso ser ingrato e desonra minha coroa. Com caneta e papel, planto semente de vida, pra te mostrar saída e levar a outra trilha. Ladrão aposentado na favela não existe. É triste ver os manos se matando todo dia. A vida virou piada e vale menos que farinha. No crime não entro, com droga eu não me envolvo. Pois o mal que eu plantar, na virada veio o troco. Louco eu já quis ser, mas pipoquei, eu me envolvi. Da revolta me livrei, fui perdoado e tô aqui, ó.